Delta. Zero direita, via pista, reporte após efetuar 180, cabeceira 10, pronto para decolagem. Oi, Salvador, muito bom dia ao São Paulo, meu Vitor Hotel Delta. Fala, meu Vitor Hotel Delta, prossiga. Faça a situação, tá? Produto parte de boas disposições para sua denúncia, é 1-1-4-4, quanto ele quente, peço. Escuta, Vitor Hotel Delta, voltímetro 1-0-1-7, me volte para o regresso. 1-0-1-7, reportada para o regresso, Vitor Hotel Delta, na sua escuta permanente. Passando de 2023, chame para ter recife na frequência 1-2-2, mal 8, alterna 1-3-5-2-3. Na matriz 1-2, confiado em 6-7-9, na posição 4-2 para 2-3, posição 0-7 para 0-7 para 0-7 para 0-7. Lima, chama na matriz 1-2, livre de juros, faz de juros, 1-2 para 2-7. no zero sobre voo para exposições, vai comprando a cidade baixa, o Vitor Hotel Delta, mantendo a minha escada paralela. Mantém então paralela, chama o controle agora 208, Vitor Hotel Delta, bom voo. 208, agradeço, bom dia. 04, cruzada decolar, pista no zero, vento no 70 graus, com 08 nós. Do Salvador, é o Papão do Vitor Hotel Delta, abandonou o sobrevoo no Fax Posições, que é autorizado, vai com proa da cidade baixa. Papão do Vitor Hotel Delta está autorizado, repartiu, já colocou o sobrevoo. Reportar a visual, Vitor Hotel Delta. Decolo 01, chame controle 120, decimal 8, bom foi, bom dia. Sou 208, foi 504. A letra está aberta, site do eixo de... Pouso, visitora mais a tripulação para o pouso. Quem está avançando desse pouso, o tratado dela? Apoio Salvador, bom dia, o elenco 04, decolado para sair da São Luna. Elenco 04, contato radar na decolagem. O Brasil, aproveitação de ano, primeiro 200. O aluno por 2 melhores, 104. Número 4, após 2 metais, autorizado medo. Após 2 metais, autorizado medo, 104. Bom dia, 107, prossiga. Bom dia. frente ao avião 07. Avião 07, pode parar, Manoel, eu acabo de escrever. Já está acionado? Sim, reporte para o sol. A 05 confirme autonomia. A 07 controle. A 07 está autorizado, fica perto da traça do 07 próximo à Angela Colônia sobre o Rio, não tem indicação no radar e ele não responde. episódio 5, decolar 216, aguarde de transferência. 96, decolado 22, chama agora o controle 120, décima 80. 2080, bom dia, azul 2796. Salvador, bom dia. O azul 2796, perfil da Conde Conge. 2796, conta para a Ana Colais, Brasil, Célia Conde, Penilha, 190. 190, via saída, 2796. 05, consigo para a Ana Meia, se ele quiser para o total do cruzamento. Salvador, bom lugar, pode estar a pronto. Coluna 095, autorizado, linha A e decolar, pistão 90, vento 160 graus, 08 nós. Silvio Linear, decolar, 00, 10, 05. Azul 2796, pequeno desvio à direita da rota magnética 064 por 20 milhas. O primeiro aeronave que mudou para o controle? O 2796 com desvio à direita da rota 064, 20 milhas. Ciente, após desvios, o Conde, reporte no Pronto Conde. Reporta Conde, 2796. Aqui na identificação, chegada do médio não autorizado, visto para nível de voo 050 via chegada, altímetro 902. Uma 095, decolado 29, controle 120, decimal 80. 2080, 190, 0. Contato radar, cima para nível de voo 360, via sobre a Bruno. A Bruno 360, Bruno 090. azul 4204, desce para 2000 pés. Para a zona, 2000 pés, azul 4204. Zona 3304, desce para 4000 pés, seguindo para 2009. É 4203, 304. Zona 0095, chame centro litígio, frequência no 28.8, alterno no 35.3. 28.3, vamos abrir a tela, por favor, 095, obrigado. Azul 4204, autorizado ao final do procedimento ILS, que se liga a pistola 0 e reporte estabilizado. Autorizado ILS, a final do ILS, que se liga a 1.0, reporte estabilizado, azul 4204. 4304, confirma o que está mantendo. Mantendo 205 para evitar uma formação, já está voltando a proibir. Gente. Dentro 2796 azul. Autorizado, a linha de decolagem está no 0 vento 150 graus 079. A gente está usando 0 vento 175. Então, 3304, vetoração para sequenciamento, cruzou direita para 235, o limite ao localizador. Direita 235, limite ao localizador. O 72 do colado 37, controle 120.80. 208-372. Sobre Salvador, voo no 372. Voo no 372, contato radar, se para o nível de voo 370 e sai da PUCA. Via PUCA para o 370-372. Controle 304, curva esquerda para 210, desça para 3.000 pés, aguarde o último vetor para interceptar. Esquerda 210, desça 3.000, aguardando o vetor. Acione identificação, chegada pelo médio não autorizado, tem que parar o nível de voo 050 via chegada, tem a dar 1-0-8. Entre os 304, curva esquerda, proa 1-150, reporta estabilizado, desça para 2010, informo que vai seguir um eco no 90 na aproximação, com 1609 graus de pedido de redução, e inicie redução para aproximação. 3304, reporta estabilizado. Ok, reduzido, então esquerda, proa 150, livre LS, sem estrutura. Localizador da 1-0-204-204. 4204, mantenha a velocidade indicada até o marcador externo para sequenciamento, completa final, chame torre frequência 1-8-95. Mantenha a velocidade, torre 1-8-95, azul 4204. Torre Salvador, azul 4204. E o controle? Na sua escuta. Está a 63 milhas, nordeste do Salvador, serviço radar encerrado, submontanha o nível de voo 190, chame o controle Aracaju, frequência 90.3. Aracaju 203, bom dia, ao 2796. Bom dia. Está a 1,5 para a posição de uma completa final, chame torre frequência 1-8-95. Doutora Francisco, olhada. 1-1-3-7-2, chame centro Recife, frequência 1-2-6, decimal 85 primária, secundário 1-2-5, decimal 4-5. Recife 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, 1-3-7-2. Salvador, caso 3304 estabilizado LS, baixado para lá. 3304, que é negando 09. baixando a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, o 3T04. Então, Delta, reporte no local de sobrevoo. Direita, chame solo, 1219. Solo 219, azul 3304, autorizado pouso, pista no zero, alto 180 graus, 079. Desde pouso, 3304. Delta 4299, autorizado, linha de manter o pistão no zero. Azul 4299, autorizado, decolar pista no zero, vento 170 graus, 089. aceita via para 2000 pés, tem radar 1018, autorizada a sinal do procedimento ILS Experience, pista 10, reporta estabilizada. Contato radar, para o nível de voo 320, após 3 mil pés, liga. 320, 1060, quem negar 1018, autorizado o pouso, pista 10, já pulou 180 graus, 10 mais. Entre o pouso 1060 ou 1160.